Alô, Bia Lagoas, Barreira Produções, chuta a galera e vamos beber. Tô chegando, Bruninho solto ao vivo. Abre a janela e deixa o sol entrar. São 10 da manhã, só liguei pra te acordar. Liguei também pra te dizer que eu te amo demais e agora é pra valer. Eu não queria contar e estragar a surpresa, mas não quero te assustar. Quando subir as escadas e olhar da sacada, nossas vidas vão mudar. No meio da noite eu pulei de seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão. Escrevi uma faixa em forma de pedido, a gente se ama e se gosta e se quer. Eu quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, quer casar comigo? No meio da noite eu pulei seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão. Escrevi uma faixa em forma de pedido, a gente se ama, se gosta e se quer. Eu quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, quer casar comigo? Portal do Arrocha. Liguei também pra dizer que eu te amo demais e agora é pra valer. Eu não queria estragar a surpresa, mas não quero te assustar. Quando subir as escadas e olhar da sacada, nossas vidas vão mudar. No meio da noite eu pulei seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão. Escrevi uma faixa em forma de pedido, a gente se ama, se gosta e se quer. Eu quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, quer casar comigo? No meio da noite eu pulei seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão. Escrevi uma faixa em forma de pedido, a gente se ama, se gosta e se quer. Eu quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, quer casar comigo?